Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao lançamento de mais um trabalho de uma grande cantora brasileira. Trata-se de Áurea Martins e seu álbum Iluminante. Começamos com a música que abre o disco, Bola no Bola, de Vital Assis e Hermino Belo de Carvalho. É só me chamar que eu vou, já vou duas vezes. Se não me chamar, também vou. E vou pagar pra ver. Se deres de ombros, que é só para me estenhar. Tira o cavalo da chuva, tapa de luva, não dá. É só me chamar que eu vou, já vou duas vezes. Se não me chamar, também vou. E vou pagar pra ver. Se deres de ombros, que é só para me estenhar. Tira o cavalo da chuva, tapa de luva, não dá. A minha blusa é de seda, teu terno é de caruá. Se dizes que meu vestido é chifrinha, assim não dá. A prova dos nove, sou eu e quem vai tirar. Dança no meu samba de pamba, vais ter que rebolar. Rebola, bola, você diz que tá, não dá. Você só diz que vai dar bola, no bola é que não vai dar. Pelo regimento, meu neguinho, meu vestido tem que ser de boa. Põe o preto no branco, quem não chora não mama, vai lá. Iluminante, de Áurea Martins, é um disco que já nasce referência, definitivo, pela intérprete que a Áurea é, mas também pelo repertório, pelas participações de instrumentistas e cantores e pela produção bem cuidada e bem sucedida. Confira na magistral Ilusão à Toa, de Johnny Alf, onde Áurea vem acompanhada pelo Terra Trio, aquele mesmo já histórico que você conhece, com Zé Maria Rocha, Fernando Costa e Marcelo Costa. Somente um dia longe dos teus olhos trouxe a saudade do amor tão perto. E o mundo inteiro fez-se tão tristonho. Mas, embora agora eu te tenha perto, eu acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto. Sim, amor discreto pra uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero. E apraz essa ilusão à toa. Além do Terra Trio, a maior parte das faixas traz a banda formada por Denise Rodrigues, sax e flauta, Luiz Barcelos no bandolim, Gabriel Guesse nos teclados, Pedro Auni no baixo, Cássio Stepperson na bateria e Paulino Dias na percussão. Ouça Me Diz, Ó Deus, de Moacir Luz e Hermino Belo de Carvalho. Ó Deus, perdão, se o teu santo nome eu invoquei, mas me desculpa que não foi em vão. Me encurralei numa paixão, por mim velai e olhai por nós, que até meu anjo me desamparou, da minha guarda se desobrigou e me largou ao Deus dará. Senhor, valei, eu me algemei com as minhas próprias mãos, e meus pecados um a um paguei, já os purguei, 3.000 punhais em mim cravei. Me dê a luz que me liberte dessa enorme escuridão, Te basta apenas me estender a mão, me redimir, me despregar da cruz. As sete chagas de Cristo. Zoeira, mais uma faixa de Moacir Luz e Hermino Belo de Carvalho. De Madalenas, lágrimas. Deixe que eu cuido delas. A dor de Virgem Maria, a prenda é igual a de Oxum. Não carece da covardia jogar em vala comum. E tudo em nome de um amor que foi prisão ratoeira, que foi lixo, lixeira, encarnação traiçoeira. O disco do dia de hoje apresenta o primeiro de uma série de dois programas dedicado a Áurea Martins e seu álbum Iluminante, um lançamento da gravadora Biscoito Fino. Pode ser encontrado nas melhores lojas de disco. Mais informações sobre a artista procure na teia internet. Vale a pena conhecer mais sobre ela. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.